das Rosas, como também da Escola de Samba Raiz. Daqui a pouquinho, ele estará pintando, daqui a pouquinho, não, daqui a meia hora, como disse agora há pouco o senhor José Alves, secretário de Turismo, ele estará passando por aqui, em frente ao Palanque Oficial, a Escola de Samba Raiz. Portanto, se Raiz vai passar dentro de meia hora, vai passar por volta de uma hora com 25 minutos por aqui. Nós vamos começar por aqui com a reportagem da Rádio Litoral, acompanhando todo o carnaval no município de Casimiro de Abreu. Tá aí, um carnaval muito bonito e a nossa reportagem acompanhando tudo de perto. O J. Júnior está lá embaixo. O nosso Mário Bittar está na concentração, o Nilcinho voltou lá. Daqui a pouco nós teremos mais informações com os nossos companheiros, tanto o Mário, como também o Nilcinho e o J. Júnior. Daqui a pouquinho mais informações para vocês. Enquanto não pinta o Raiz por aqui, ô Tom querido, você coloca aí aquela música aqui perto, nós chamamos daqui a pouquinho daqui do Palanque Oficial, tá ok? Tá, o Janta e Mota J. Júnior, do Calçadão do Samba, em Rio das Ostras, para a Rádio Litoral, comando do Carnaval Total 91. Você ligadinho por aqui, ó, até terminar o desfile, é claro, né? Aí, seu Jorge, dá um aguento, seu Jorge. Você está em sintonia com a ZYJ500, Rádio Litoral AM, 1250 kHz, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Uma emissora do Sistema Transrio de Comunicação, a maior força da região. 3 minutos para uma da madruga.